Capítulo 99. O Senhor reina. Tremam os povos. Ele está sentado em seu trono, acima dos querubins. Trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado teu grande e temível nome, pois é santo. Rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleceste a imparcialidade. Agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor nosso Deus. Prostrem-se a seus pés, pois ele é santo. Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes, e Samuel também invocava seu nome. Clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia. Da coluna de nuvem lhes falava, e eles seguiam os preceitos e os decretos que ele lhes dava. Ó Senhor nosso Deus, tu lhes respondias. Eras para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo.